perto já colei pra ver qual que era da morena com um sorriso lindo do olho azul. Começamos papo louco sem nem perceber sobre ex, e talvez seja melhor nem dizer. Eu vim lá da zona oeste, ela é menina da zona sul. Menina, mulher, que intimida a atitude de quem sabe o que quer. Mesmo que o tempo mude, ela é sol, é verão, é poema, é canção que alegra o meu coração. Morena, me encantei com o seu jeito de olhar. Paralisei o tempo só pra lembrar daquela cena em que eu tirava tua saia e você beijava minha boca. Me encantei com o seu jeito de olhar. Paralisei o tempo só pra lembrar daquela cena em que eu tirava tua saia e você beijava minha boca. Até me mandou uma foto jurando que não foi por querer. Eu fingindo acreditar que tava tudo bem. Sei que quando olhar pra ele vai me desejar como ninguém. Morena malandra, você não me engana, sei que foi por querer. E mesmo que for, isso é bom pra lembrar desse nosso romance. Quando o peito apertar, você pensa em mim, tô pensando em você. Tá difícil de te esquecer. Morena, me encantei com o seu jeito de olhar. Paralisei o tempo só pra lembrar daquela cena em que eu tirava tua saia e você beijava minha boca. Me encantei com o seu jeito de olhar. Paralisei tempo só pra lembrar daquela cena que eu tirava tua saia e você. Oh, morena, me encantei com o seu jeito de olhar. Paralisei o tempo só pra lembrar daquela cena que eu tirava tua saia e você beijava minha boca. Cabelo sem me conhecer.